Sentindo seu corpo se distanciando, seu beijo esfriando, o amor diluindo em lágrimas, e ninguém tem coragem de nada. Quando passar do portão, não se esqueça do seu coração, que ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim. Hoje eu tô te deixando voar, mas por dentro eu quero te prender. Se você resolver não voltar, eu só quero o melhor pra você. Hoje eu tô te deixando voar, na certeza que tem outro amor. Se acaso ele te machucar, o meu número nunca mudou. O Guilherme! Jorge Matheus! Quando passar o portão, não se esqueça do seu coração. Ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim. Hoje eu tô te deixando voar, mas por dentro eu quero te prender. Se você resolver não voltar, eu só quero o melhor pra você. Hoje eu tô te deixando voar, na certeza que tem outro amor. Se acaso ele te machucar, o meu número não mudou. Que honra. Vai vir. Se você resolver não voltar, eu só quero o melhor pra você. Hoje eu tô te deixando voar, na certeza que tem outro amor. Se acaso ele te machucar, o meu número nunca mudou. Se acaso ele te machucar, o meu número nunca mudou. Jorge Matheus, o Guilherme. Sucesso, que obrigado, cara.